96, boa noite. Informação em curso é o uniforme. Tenho 370 aprovado, Fortaleza. Pronto, cópia. Gente, a Longa esperando o vento, aguardando a instrução de limpo. Alô, cara, esperando o vento, aguardando. Primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Frutti. Controle em 1 no 9.35, transponder 5477, gol no 096. Cotejamento correto, voo no 096. Falcão 5, chame quando o transporte puxa o pé em funcionamento. Falcão 3258, puxa escalamento, portão 3. Portão 3 aprovado, chame táxi, tem 3858. Autoridade de chamada 3258. Autorizado decolar, vista 1-0, vem para 108 nós. Decolar em 1-0, gol no 973. Vem fazer um autorizado girar base, reporte nacional, baixar o travado. Girando base, controle baixo travado, Olympus 01 para o Tata Mentira. Bravo Mike, contact in Alphabet Control, 119.35, good flight. 11895, thank you sir. 119.35. I'm sorry, 119.35, yeah, Bravo Mike. Salvador Departure Control, good evening, Papa Tango Sierra, Bravo Mike. Papatango Sierra Bravo Mike, radar contact, Momo Desert, climb flight level 270. Climb flight level 270, maintain Momo Departure. Papatango Sierra Bravo Mike. Voo 973, decolou 37, chama o controle, 1 no 9.35. 935 para nós, 973. Lateral, controle embaixo travado ali, 01, toque arremetido. Autorizado, toque arremetido, pista 1-0, vento 1-0 grau, 07 nosso. Olympus 01. Olympus 01, toque arremetido. 73. Formador é o Oxané 6390, tá no 06 pra puxa acionamento. Aprovado, Porto 62, GM3 no 0, chame pronto pro táxi. Chamará pronto pro táxi, 63 no 0. Táxi 3258, 1117, 5 alternando, perdão, 5 horas e 25, alternando o campo de estrutura. Copiado, João Pessoa, 1 no 7, 5 e 25. 3858, táxi aprovado à direita, ponto de espera pista no 0, ajuste no 0, nono. No ponto de espera, time torre, frequência 1 no 8, decimal 95, 3858, bom voo. Direita, ponto de espera de 8, 9, 5, obrigado, uma boa, 3858. 0-1 não tocou, arremeteu, vai girar para a perna do vento, manterá 1500 pés. Autorizado, reporte pronto para girar a base. Afirmativo, reportará pronto para girar a base. Torre Salvador, o Tão 3858, pode estar no 0 pronto. Tão 3858, autorizado alinhar e manter. Alinhar 3858. Táxi, Oceaner 6310, nós temos 20, 130 a bordo, alternando Natal com 3 horas e 30 de autonomia. Copiado Oceaner 6310, táxi aprovado via Fátima, Índia até o ponto de espera do 0, ajuste no 09, no ponto de espera, chame torre frequência 118.95, quando ponto, correção, quando pronto, 6310, dê um bom voo. Afirmativo, estamos autorizados via PAC, Índia, pronto, chama a torre, 7286. Afirma, chegou o casado. 7295, Oceaner 6310. Afirma, chegou o casado. Tão 3858, autorizado a decolar, 10 graus 079. Viva decolagem, Tão 3858. Pronto para gerar base, o Olympus 01 para toque arremetida. Está com trem baixo e travado. Ciente, autorizado girar base, chame na final. Olympus 01. Olympus 01, chamará na final. Tão 3858, decolou aos 44, chame o controle em 119 decimal 35. 1935, obrigado. Controle Salvador, boa noite, o Tão 3858. Confirma o controle? O Tão 3858, na bomba frutinha. Tão 3858, contato radar na decolagem, suba e mantenha, 370, sai da Momo. 370 na saída Momo, Feliz Aprode, código. Tão 3858, mantém inicialmente o perfil de chegada devido à aeronave no setor nordeste, fazendo a chegada Bonf. Perfil da saída então, Tão 3858. Papatango Serra, Bravo Mike, Recife Center, 125.45. Gol 1973, ciente, chama o Centro Recife no 25.1. 25.1, 1973, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. Tão 3858, tráfego 11 horas, 20 milhas, rumo sudoeste, passando em vez de voo 100 para 4000, Alfa Tango 72. Frente do tráfego, tá 3858, que é no visual. Trip 5591 no tráfego, 9 horas, 17 milhas, rumo oeste, passando 4500 em ascensão, Airbus 320. Remeteu, tá curvando a esquerda para a perna do vento Olimpo 01. Gente, aguarde para girar a base, Olimpo 01. Aguarde para girar a base. Tráfego, curva direita, proa 340. Mantenha essa proa por 20 milhas. Após manter essa proa por 20 milhas, voe direto frontin. Ok, tá curvando a direita, então proa 340. Após 20 milhas, voa frontin. Forma que está ultrapassando a aeronave em altitude, está 3858. Autorizado, 110 grau 08 nosso. É, tá. Então 3858, tráfego superado, 110 milhas norte do VOR Salvador, reassume navegação, vou na proa de Cogbo. Ok, não era pro ti, senhora? Proa pro 3858? Mantém inicialmente Cogbo devido à aeronave em aproximação descendo. Trip 5591, desça para 2, e o PES permanece o ajuste no 0 no 1, autorizado final de procedimento em LS X-Way, reposto estabilizado. Desça para 2000, ajustado, reportado estabilizado em LS. Papá Romeu, Bravo Vitor Tango, aciona identificação. Do base, contra embaixo travado, Olimpo 01. Poxa, né, 6310, decolou os 49, chame o controle em 119, decimal 35. 6310. É, direto através de Paripe, reporte para modificação do plano de voo, desce inicialmente para nível de voo 050, ajuste no 01. Oceana 63 no 3, chegada bom, e desça para nível de voo 050, ajuste no 0 no 1. Roteiro 3 e 40 Recife, por gentileza, eu confirmo somente o PB? 093, copiado, voo no 096, táxi aprovado via parte principal Índia, até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 01, no ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 118, decimal 95, gol no 096, tem um bom gol. Saída Pouca, 1630. Pode voar direto Pouca? Autorizado Pouca, oceano 6310. 6310, vamos Pouca. Para mais um POC arremetida? Afirmativo. Autorizado, 110 grau 07 nosso, Olimpo 01. Olimpo 01. 13858, chame Centro Recife. 125.45, alterna 133.65, grata pela colaboração. 125.45, 1335, obrigado, boa noite. Boa noite, vovô. Estabilizado no localizador, o TRIP 5591. TRIP 5591, no complexo final do procedimento em LS X-Way, chame Torre 118.95. Mantenha o ponto de espera. TRIP 5591, estabilizado em LS, 8 milhas que eu tenho baixado para lá. Entendi, confirme. Olimpo 01, tocou e remeteu 52, curva esquerda, 150010, perna do vento, pistão no 0, aguarde para girar base. Ajuste de altímetro no 0 no 1. 1-0-1-1, 1.500 pés na perna do vento, vai aguardar para gerar base, trato. Decolando pistola 0, primeira curva à esquerda, subida UCA, transição Caju, controle em 1-9-35, transponder 5503, trip 5216. Trip 5591, cheque o trem autorizado pouso, 1-0-0-7-9. Baixar travado. Funcionamento. Não tenho nenhum tráfego além do trip que está à sua esquerda na curta final. Prefere prolongar um pouco a perna do vento ou fazer um 360 pela direita para que eu decole o Boeing 737 da Gol? Alonga a perna do vento, encaixa como número 2. Sim, então aguarde para girar a base. Afirmativo. Construções nessa frente, esse portal estabilizado, acionei 63 e no 3. Sim, se autorizar direto Duna, descendo para 3 mil pés, acionei 63 e no 3. Direita, subida Arbor, após Arbor direto. Controle em 119, decimal 35, aciona 5511, passarelo 2228. Básico, baixo travado, reportará na praia. Felipe 5591 no solo 56, libere a direita, solo 121, decimal 9. Para o puxo acionamento. Olha o que vai vir de grupo. Gol no 096, autorizado decolar, 1 no 0 grau, 079. Soné 6310, sono centro Recife, 125, decimal 45. 2545, 63, 10. Autorizado Alfa e Juliette, ingresso à esquerda no pátio 3, atenta ao sinalizador naquele pátio, 3559. Autorizo 2000, 6303. 6303, autorizado 2000 pés, ajuste no 092, reposta estabilizado. 092, 2000, 6303. Gol 096, decolou 58, chame o controle em 119, decimal 35. 35 vai chamar gol. Gol 1096, decolagem na sua escuta. Gol 1096, contato radar na decolagem, sub e mantenha, 370, saída Momo. Afirmativo, subindo na saída Momo para o 370, gol 1096. Bravo Vitor Tango, plano de voo modificado aos 2358, desça para 1500 pés. Ajuste no 012. Papai Romeu Bravo, Vitor Tango, tráfego 12 horas, 1-3 milhas, rumo oposto, mantendo 2 mil pés, próxima duna, Airbus 320. Estabilizando 6303. Salé 6303, complete final de procedimento ILS Actuation e torre, 118, decimal 95. 895, obrigado. Bom ponto. Gol na 096, sempre solicito que o senhor voe na proa 030 por 70 milhas. Voar na proa 30 por 70 milhas, gol. Pode estar. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, o Chanel 6313. Chanel 6313. 63, autorizado pouso, 110 grau 07 nós. Autorizado pouso, 63, 13 horas. Olimpo 01, tocou e remeteu 01, curva esquerda, perna do vento, pista 10, altitude a critério, aguarde para girar base. Ok, com curva esquerda para 1500 pés, vai aguardar para girar base, informa que é pouso final. Pouso final, sim. Gol 096, reassuma navegação 8 milhas, norte do VOE de Salvador, foi na proa de Cogno. Afirmativo, Cogno, gol 1096. Ingresso na perna do vento, 190. Bem, está com curva direita agora para parar a 107. Romeu Bravo, Vitor Tango, autorizado rotatório, esteja atento a tráfego 3 horas, 9 milhas, fazendo circuito de tráfego P3, mantendo no 1500 pés. Limpo 01, para sua informação, tem um tráfego com prioridade, ele passou Duna, está com a base pela direita da pista 17. Mantenha o setor e aguarde para continuar na perna do vento da 1-0. Está mantendo o setor afastado do prolongamento da final da 1-7. Está aguardando para ingressar para a gente. Oceaner 6313, no solo 03, primeira direita, solo 121, décimo 9. 209, obrigado. 722, rumo sudoeste. Solo é Oceaner 6313, lembrando. Oceaner 6313, autorizado táxi via Alfa, chama para ingresso do taxi via Alfa. É via Alfa, confia? Via Alfa, aprovada, chame para ingresso do taxi via Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6313. Azul 4298, número 3 na aproximação, redução para 2009. 3 horas e 50 ao certo. Recife. Copiado, Recife 0463 E50, o TAN, correção, o TB52 ano meia, táxi aprovado via pátio 3, pátio principal e Índia até o ponto de espera da pistão no 0, ajuste no 012 agora. No ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 118, decimal 9552 ano meia, tenha um bom voo. Pátio 3. 95, obrigado, bom serviço. 096, tráfego superado, chame Centro Recife, 125, decimal 45. 10, marcada 1500. Tapa Romeu, Bravo Vitor Tango, informa o P3 da Força Aérea no litoral norte, 5 milhas, vai ingressar na perna do vento da pista 10, 1500 pés. Fica atento ao tráfego, chame na curta final da 17. Outra área que lava no forte, Bravo. Ajuste de altímetro 10012, Olimpo 01. O Bravo Vitor Tango é seu tráfego, está na posição aproximada de 12 horas, 12 para 13 horas, fim, curta final, pistão no 7, 1 mil pés já. Tente visual com tráfego na curta final, ajustado 1012, informa, será pouso final. Tente. Seu tanque de base aproximada, já chegado no 7. autorizado pouso, pista no 7, 110 graus, 07 nós. Papa Romeu, Bravo, Vitor, Tavo. Tripe 52, 16. Autorizado a alinhar e decolar, mantendo por até 2.000 pés após a decolagem. 110 graus, 07 nós. Rio 98 no 0, 10 para 2.000, autorizado LS, reporte estabilizado. 2.000, 2.12, reporte estabilizando LS, 10, Rio 98 no 0. Afirmativo no 0, Vitor, sequenciamento esquerda na Pro 190, guarda a última Pro para estabilizar LS. Continuando aqui para o Rio. Afirmativo, para o Rio 98 no 0, esquerda Pro 190. Esquerda Pro 190, guardando o último vetor LS, 98 no 0. Trip confirma autorizado de decolar, 120 graus, 07 nós. Limpo 01, tem condições de ir à base agora? Afirmativo. Gire base agora que eu tenho um rio a 10 milhas à sua posição oeste aí, noroeste. Gire base agora e chame na final da 1-0. Afirmativo, chamada na final. Trip 52, 16, decolada 08, chame controle 119, decolada 35, boa viagem. 1935, boa noite. Boa noite, o Papá Romeu Bravo, Vitor Tango, no solo 08, direito da Aristar, confirma. Aí, ataque aéreo 180, o pátio da Bato, chame especialista. Afinal, contra embaixo travado, limpo 01. Limpo 01, autorizado, pouso final, vento 110 com 8. 10.8.0 Controle trip 5216. O 9810, esquerda na Pro 140, livre LS. 140, Azul 4290, reassume Duna, 10 para 2.000, autorizado LS 1012. Direita Duna 2.000, 1012. Controle, trip 5216. 5216, saída Puca, voa Jamo direto, sobe 190. Jamo direto para o 190, trip 5216. No solo ao 09, autorizado o backtrack agilizando o táxi para o pátio militar, está presente. E o 98 no 0 chamou a torre. Estabilizamos sinal LS 10098, rodado. 1-0, chama a torre 118-95. Repete. Torre, chegador, a mais 198, 190, estamos em RDS 10. Gente, o LIMP 01 livrou a pista, sempre na frequência de empate militar. O Rio 9890, checa o trem, vento 110 graus, 8 nós, pista elétrica foi autorizado. 03-92, baixo travado, Rio 9890. O Vitor Tango livrou para baixo, frequência livre, boa noite. Autorizado LF 4298. Autorizado LF 4298. 4330, siga a sua localizador 4298. 298 desce até 50. 4298 chama a torre 10895. 1295, boa noite. Rio 98 no 0, no solo aos 13, direito, libera o 219. 12, boa noite, o azul 4298. Azul 4298. Continua a aproximação, baixou, travou? Ainda não. Pode checar, do vento de 110 graus com 8 nós, altitude 012. Ok, 1012, baixou e travou agora, 4298. E estão no zero com o outro, azul 4298. Mesmo ponto. 305 após ETAP, 10 para 2 mil pés, autorizado LS, o ajuste é 1012. Chama agora Recife, 12545, alterna 3365, 3526. Perdão, prossiga. Chama Recife, 12545, alterna 3365. 2545, 3365, bom serviço. Salvador, informe que o rádio está um pouco chiado, já fica atento ao término do parqueamento do Rio, após que segue táxi via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera vai chamar a torre 1895, ajuste 1012. Passaria do 2223, autorizado o ingresso de decolagem pistão no zero, vento 110 com meia dúzia, vou fazer 2228, alinhar e decolar 110 com meia dúzia. Dois avião de táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 03. Felipe não, Passaredo, corrigindo 2228, decolando os 22, controle 119-35, boa viagem. Sobe 180, acerta a rua, vigilância. Salvadora Ocean 6303. 6303, abaixa um minutinho pra essa cópia. Gente, chama em mais 5 minutos, ok? Ok. Solicita como final nível 160, senhor. E se possível, esquerda para ele vir para a boquinha. 160, aguarda que vitória da conquista 2228. Autorizado nível de voo no 60, ainda negativo direto. cópia? Pronto, cópia, 6303. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via PS Luno 6, Bravo Hotel Zulu, trivia após conforme a rota do plano. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder 5514, controle 119, decimal 35. 360 autorizado pela Upper Zulu no meta BHZ, trivia e pop. Da Eule da Bridge, decolando a 10, curva direita, 55 no 4 no transponder. 1935, é o controle 63, 13. 6313, cotejamento correto, chama para puxa acionamento. Gente, 6313. Flamante Lima, Juliette Lima, descida autorizada até o nível de voo, até 4 mil pés, 1012. Siga. Dael. Próximo de pelo. Então, tom número 1, o Lima de Lechema. Pesado Varduna, Lima Juliette Lima. Desce até o nível de voo 050. Lima 515, fly to Bonfim and clear to level 060. Direita via Eco 1219. Via Eco 305, táxi autorizado Alfa Juliette, Porto Meia, dúzia. Até o nível de voo 070, 1246. Juliette Lima, autorizado para 2000 pés. Autorizado ILS, repórter estabilizado na prontidão. Okay, 5515.